vou falar pra você, na verdade, quem eu sou. Aquele da favela que você ignorou, que quando você via, até virava cara. Hoje eu sou a arma que engatilha e dispara. Eu sou a verdade da rua, tô aqui pra te falar. A luz no fim do túnel acabou de apagar. A vida na favela, você sabe que é isso. É sangue todo lado e barulho de tiro. Isso aqui é tudo culpa da sua incompetência, que quer ver a minha morte, a minha sentença. Por isso que eu digo, não gosto de playboyzado. E nos lugares onde passei, eu nunca deixei falha. Não sou como vocês, seu sistema do caralho. Ignorar o povo pra vocês é muito fácil. Não gosto dessa gente aí metida besta, que rouba todo mundo e quer que eu esqueça que você é o ladrão. Mas filha da puta que diz que é do povo, mas não põe o pé na rua. Então não vai ter boi quando trombar a sepultura. Aí playboy, chegou a sua hora. A hora de pagar e sentir nossa revolta. Não adianta correr e chamar a polícia. O maloqueiro aqui se transformou num homicida. Aí playboy, chegou a sua hora. A hora de pagar e sentir nossa revolta. Não adianta correr e chamar a polícia. O maloqueiro aqui se transformou num homicida. Sem dó nem piedade, aqui é a favela. Se você ouvir os tiros, pode acender a vela e fazer uma oração pro senhor lá pra cima. Só ele pra ter dó, iluminar a sua vida. O maloqueiro revoltado, agora entra em cena. Eu não preciso matar pra incomodar o sistema. Minha informação vale mais do que um tiro. Sai da caixa do falante, invade seu ouvido. Vou entrar na sua mente, dominar seu pensamento. Vou roubar sua atenção, matar seu preconceito. De que adianta, boy cuzão, o seu BMW se você piscar o cu? Quando vê o ferro lotado, eu tenho todos os motivos pra roubar sua carteira, te enquadrar e meter bala na sua cabeça. Enquanto você se diverte comendo tuas putas, rodando um rolê de importado pela rua. A gente sobrevive no meio do tiroteio, com pensamento em Jesus, um sentimento de medo, ódio, revolta entupida até o pescoço. Eu sei que lá no céu Deus tá morrendo de desgosto. Aí playboy, chegou a sua hora. A hora de pagar e sentir nossa revolta. Não adianta correr e chamar a polícia. O maloqueiro aqui se transformou num homicida. Aí playboy, chegou a sua hora. A hora de pagar e sentir nossa revolta. Não adianta correr e chamar a polícia. O maloqueiro aqui se transformou num homicida. Aí playboy, odeio a sua raça, não suporto você. Tenho nojo da sua cara, sua mesa é farta. O seu carro é importado, nunca passou fome, nunca foi maltratada. Diversão pra você, se acabar na farinha, entupir o nariz, impressionar as vadia. Se der algum BO, o seu pai é advogado. É só pagar fiança e você tá liberado. A polícia te protege, não te intimida. Seu super herói é covarde, veste cinza. Vai tomar no cu, vai se fuder, filho da puta. Sua farda não me intimida e sua arma não me assusta. Eu vejo um moleque que ainda é pequeno, mas quando vê a viatura, já tremi de medo. Ele ouve o ratatá e mais sangue derramado. Dessa vez o gambé foi visitar o diabo. O moleque se revolta, violência presencia. Sangue no olho, sem dó da vadia. O moleque revoltado agora entrou em cena. Clique, cleque, boom, na cara do sistema. Aí playboy, chegou a sua hora. A hora de pagar e sentir nossa revolta. Não adianta correr e chamar a polícia. O maloqueiro aqui se transformou num homicida. Aí playboy, chegou a sua hora. A hora de pagar e sentir nossa revolta. Não adianta correr e chamar a polícia. O maloqueiro aqui se transformou num homicida.